eu já consigo ver pessoas em rivais. Uns pela guerra e outros pela paz. Aqui neste mundão a crueldade tá demais. Muitos se renderam para as mãos de Satanás. Observando aqui estou, tanto ódio, tanta dor. Vidas sacrificadas pelo opressor. Tanto sangue por aqui, o diabo derramou. E ele implantou o ódio e o terror. Em todos os locais eu vejo modos ilegais de se enxergar e encontrar a paz. A paz está em Cristo, agora pare e pense. Ouça o que eu te digo, porque isto não é mito. Tire o dedo do gatilho, acione o raciocínio. Comece a entender o que não foi entendido. Irmãos, não quero guerras, não quero conflitos. Chega de tragédia, cria inimigos. Ajoelhe-se no chão, faça sua oração, pedindo ao Senhor a tua proteção. Lutar pela paz aqui neste mundão é uma grande, preocupante, tremenda situação. Eu vejo uma imensa contradição. Irmãos matando irmãos e muitos por aqui dizem que está tudo bom, mas ainda não entenderam a importante missão. Pregar o evangelho por toda esta nação, praticando a paz com nossos irmãos. Por favor, irmão, converta seu coração. Só na sua paz, caminho da salvação. Por favor, irmão, faça sua oração. Deus é teu alívio nos momentos de aflição. Por favor, irmão, converta seu coração. Só na sua paz, caminho da salvação. Por favor, irmão, faça sua oração. Deus é teu alívio nos momentos de aflição. Como seria bom se dessemos as mãos e pedíssemos a paz em constante oração. Cadê o amor, o perdão, a paz pros meus irmãos? Aqui nesta terra não existe não. A real é ódio e dor no coração. Pra quem não conheceu o rei da salvação, vive em tribulação, andando na escuridão. Na mente a malícia criando confusão. Igual eu vejo homens caminhando pela terra, produzindo armas e criando guerra. Eu já tô cansado de ver tanta tragédia. Em Jesus eu vou buscar a minha paz eterna. Eu vejo tanta gente que vive se matando, batendo e apanhando, tanto sangue derramando. Estão se destruindo por algo sem motivo. Desse jeito qual vai ser o nosso paraíso? Muitos sonham com a paz o tempo inteiro e vivem acordando, tendo pesadelos, sonhando em ter fama, sonhando com dinheiro, enquanto o mundo todo caminha em desespero. O mundo pode estar em total tribulação. Em minha consciência eu tenho uma missão: pregar o evangelho por toda esta nação. Somente a palavra que liberta os irmãos. Por favor, irmão, converta seu coração. Buscando a sua paz, caminho da salvação. Por favor, irmão, faça sua oração. Deus é teu alívio nos momentos de aflição. Por favor, irmão, converta seu coração. Buscando a sua paz, caminho da salvação. Por favor, irmão, faça sua oração. Deus é teu alívio nos momentos de aflição. Eu sei que vou vencer a batalha no mundão, aonde as pessoas vivem em tribulação, com ódio e rancor dentro do coração. É assim que eu vejo em torno dos meus irmãos, pessoas inocentes que já não sabem mais aonde vão buscar a verdadeira paz. Já se corromperam e se entregaram a Satanás, mas Jesus em minha vida hoje é muito mais. Aonde estiver, aonde for, lutarei e buscarei a paz do meu Senhor, através do meu louvor, através dessa canção, deixando o meu verso invadir seu coração. Por favor, irmão, converta seu coração. Buscando a sua paz, caminho da salvação. Por favor, irmão, faça sua oração. Deus é teu alívio nos momentos de aflição. Por favor, irmão, converta seu coração. Buscando a sua paz, caminho da salvação. Por favor, irmão, faça sua oração. Deus é teu alívio nos momentos de aflição. Deus é teu alívio, irmão. Ele deu o seu único filho pra morrer lá na cruz.